Participação do nosso mano William lá do Leste. Só os cachorros loucos da cena. Mais uma vez estamos em casa. E aí, galera do Show Livre, satisfação tá aí, só uma companhia. É desse jeito. Vamos, me entenda, espero que você me compreenda. Abra os seus olhos e arranque essa venda. Tá tudo nossa cara e você que não quer ver. A verdade dói, é bem sinistra, pode crer. O mundo tá esquisito, cada vez bem mais sinistro. O pobre tá mais pobre, o rico bem mais rico. Confisco, como Charlie Brown, e vou dizer. Ainda vários discos pela rua e é só ver. Que a revolta ainda vem está presente como antes. Pare pra pensar nesse momento, nesse instante. Reflita, na verdade dita. Se é pra protestar, tá ligado nessa fita, nós é zica. É o rap, Joe. Da perifa para o mundo. O som que é dos pretos, dos malandros, vagabundo. Batendo de frente, sempre em frente e adiante. Então cantem comigo no refrão e ouçam então. Os pretos, rimador, vagabundo. Chegando pra versar, pra citar, pra falar do meu mundo. Sem jogar conversa fora, nem mesmo um segundo. Se é pra somar, é nós que tá, tamo junto. Os pretos, rimador, vagabundo. Chegando pra versar, pra citar, pra falar do meu mundo. Sem jogar conversa fora, nem mesmo um segundo. Se é pra somar, é nós que tá, tamo junto. Se é pra somar, liga nós, tamo junto. Se vem me tirar, já desvia de assunto. Eu sei bem o que faço e o que faço, faço bem. Pros fãs eu mando um salve, eles me querem muito bem. Eu sei que tem muito carinho ao meu dispor. Eu sei que tem a resistência à nossa cor. Eu sei que tem aonde o DMN for. Respeito pelo povo, de verdade, muito amor. Eu sei que tem problemas na comunidade. Eu sei que tem vários patifes e covardes. Eu sei que tem poucos amigos de verdade que lutam pra exaltar a nossa dignidade. Mas o calor humano na periferia é sem limites. O povo a várias fitas de mil graus se resistem. Em busca da felicidade, querem só vencer. Como aquele filme do Smith DVD. Marcão, cão, correndo do errado, tô na contramão em choque. Os coxinhos lock na nossa. Sem perdão, cês vão pra roça. Querem me pop, sim, e muito mais. Negão bateu de frente, peito até o satanás. Rapaz, muito mais, todos querem a seu modo. E quem não quer do meu modo, eu podo. Fica moscando com traíra, do lado não vira. Não tá na nossa tropa, tá na mira. Que tu vira, vixi. Só sou louco, que te faz dançar e correr atrás de um troco. Alegria agora, vida boa e decente. Se é pra falar bosta, fale bem longe da gente. Coletividade hoje sempre, não esqueça. Levanta a cabeça, os pretos, rimador, vagabundo. Chegando pra versar, pra citar, pra falar do meu mundo. Sem jogar conversa fora, nem mesmo um segundo. Se é pra somar, é nós que tá, tamo junto. Os pretos, rimador, vagabundo. Chegando pra versar, pra citar, pra falar do meu mundo. Sem jogar conversa fora, nem mesmo um segundo. Se é pra somar, é nós que tá, tamo junto. Sou preto e não sou Loki, a voz aqui é o rap. Família DMN, o QG, Zona Leste. Sou preto, rimador, faço rap pelo mundo. O William lá do Leste, a rima vai a fundo. Tenho sangue na cor, orgulho da cor. Sou militante com amor, a rua tem seu valor. Deixa com nós, que pela frente tem a zica. Fofoca dos vizinhos, inveja dos traíra. Não corre, não quer que você vença. Provoca desavença, não sabe do que fala. É um besta, porque nunca nada tá bom. Foco na missão, João. É lutar corrente, a povo dando a mão. Mova-se, foda-se quem só fala. Deixa com nós, a essência é nossa cara. Rufem os tambores, alivia as dores. Sou rap nacional, busque seus valores. Os pretos, rimador, vagabundo. Chegando pra versar, pra citar, pra falar do meu mundo. Sem jogar conversa fora, nem mesmo segundo. Se é pra somar, é nós que tá, tamo junto. Os pretos, rimador, vagabundo. Chegando pra versar, pra citar, pra falar do meu mundo. Sem jogar conversa fora, nem mesmo segundo. Se é pra somar, é nós que tá, tamo junto. Os pretos, rimador, vagabundo. Chegando pra versar, pra citar, pra falar do meu mundo. Sem jogar conversa fora, nem mesmo segundo. Se é pra somar, é nós que tá, tamo junto. Os pretos, rimador, vagabundo. Chegando pra versar, pra citar, pra falar do meu mundo. Sem jogar conversa fora, nem mesmo segundo. Se é pra somar, é nós que tá, tamo junto. Se é pra somar, liga nós, tamo junto. Se é pra somar, liga nós, tamo junto. Se é pra somar, liga nós, tamo junto. Se é pra somar, liga nós, tamo junto. Rato P.